tempo não acredito em bicho papão, nem lobisomem. Quero dançar entre xamãs e pajés. Quero saudar Deus, Baco e Moé. Fazer o bordinho e comungar com a deusa da terra. Sentir a mãe natureza e descobrir uma nova era. Quero dançar ao som do festim de pan. Quero ficar face a face com Satã. Quero discutir filosofia com anjos, arcanjos e serafins. Quero entender o que vem do começo e qual é em mim o seu fim. Quero rasgar o antigo e negro véu. Quero rodar em transe sob o léu. Quando conhecimento enterrado sob um lixo de superstição, pensam que tudo que não é santo com certeza é no cão. Quero beber da água da fonte da vida. Quero enfiar meu dedo bem na ferida. Quero beber seu sangue, comer sua carne numa transmutação. Quero com o universo inteiro fazer a grande comunhão. Quero sentir o real poder de Deus, pois ele vê o mundo pelos olhos meus. O satanista e o crente são duas faces de uma mesma moeda. O mal não larga do bem e o bem do mal não arreda. Quero saber do universo a verdade. Quero dar adeus a toda insanidade. Quero esquecer os monstros das fogueiras, as velhas